ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional. Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 26 de junho, está entrando no ar o seu Tema Livre e hoje nós vamos voltar a um tema que é muito caro ao programa, que é a internet, acesso à internet, participação social na internet, a participação social nas decisões, a democracia participativa. Em resumo, nós vamos discutir não apenas o decreto 8.243, que foi assinado pela presidenta Dilma no dia 23 de maio, instituindo a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, como também a entrada em vigor agora, na última segunda-feira, do Marco Civil da Internet, que também demorou demais, foi uma discussão longa no Congresso Nacional. E para discutir essas questões, nós estamos aqui no estúdio com o Marcelo Saldanha, que é membro do ISOC Brasil e presidente do Instituto Bem-Estar Brasil, e com o Vinícius Braz Rocha, que é nosso parceiro aqui do Tema Livre, sempre que nós tratamos desses assuntos. E pelo telefone nós temos desde já o Ricardo Pop, coordenador do participa.br, é o portal para participação social ligado à Secretaria da Presidência da República e quem conduziu o primeiro hangout do PNPS, da Política Nacional de Participação Social, e a quem eu dou bom dia Pop. Eu queria que você analisasse, para nós começarmos a conversa, este cenário. Como é que você vê, como é que o governo, o executivo vê esse novo cenário no Brasil? Bom dia. Olá, bom dia a todos que estão escutando. Obrigado pelo convite aí da Vinícius, do pessoal da Rádio Nacional. Bom dia a todos. Bom, eu acho que a gente é uma oportunidade grande a gente poder falar do Marco Civil da Internet e da Política Nacional de Participação Social no mesmo programa, porque tem realmente uma ligação importante, porque o Marco Civil da Internet foi um exemplo aí de construção colaborativa de uma política pública na rede, né? Começou lá em 2009 e é uma das questões que nos inspiram aí na própria colocação aí do decreto como um instrumento para a sociedade civil que fortalece os instrumentos de participação, inclusive os instrumentos digitais, né? É a primeira vez que uma legislação de participação, uma legislação federal de participação, reconhece aí os ambientes virtuais como uns ambientes, como espaços legítimos de participação. Então, e ainda mais tendo em vista aí a conjuntura de junho, das manifestações de junho, né? Então, acho que não é por acaso que esses dois temas estão juntos, e foi muito feliz aí a escolha, né? Sim, vamos lá. Então, passando para cá, o Marcelo, eu queria que você fizesse alguma observação em cima disso aí que o Pop acabou de falar. A gente já vem discutindo, né? Primeiro, né? Bom dia aí aos ouvintes, a todos, né? Pop, Vinícius, todo mundo aqui. A gente já vem discutindo essa questão do PNPS já tem tempo. Participamos da consulta pública, inclusive uma das críticas ferrenhas é que muitas políticas importantes, até mesmo o próprio Marco Civil da Internet, apesar do tempo todo que ele ficou em discussão, o governo parece que ele não tem... não sei explicar aqui direito o porquê, mas ele não coloca em evidência esses temas tão importantes perante a toda a sociedade. Fica sempre restrito a mecanismos de comunicação que ao realmente... Ao ambiente, né? Ou é só pela internet, ou então fica uma coisa meio pingada e acaba realmente a população, a grande massa, né, acaba não sabendo do que está ocorrendo. Em relação à consulta pública do PNPS, nós participamos do processo. contribuímos, inclusive, com a melhoria do texto, inclusive no conceito do que era participação social, né? Porque o conceito que estava no texto original era muito de uma escuta social, né? E não efetiva. Sim, participação. Né? E no lançamento do decreto, né, nós fizemos uma reunião um dia antes com o SGPR, porque não houve uma devolutiva, né, da consulta pública, e a gente ficou sabendo que o conceito de participação social acabou sendo pulverizado por todo o decreto. Por fim, em relação ao PNPS, e apesar desse bafafá todo que está tendo aí, ele simplesmente institucionaliza aquilo que já ocorria antes, então não tem nenhuma inovação no decreto, no ponto de vista da maioria dos mecanismos que lá estão, mas ele vem com essa questão que o Pop falou das plataformas virtuais. E aí, para fechar essa fala inicial, o nosso foco está exatamente sobre esse artigo específico de plataformas virtuais, porque ele vem com um texto apontando para efetiva participação direta do cidadão e com poder de decisão sobre as ações de governo. Não é só um espectador, né? Não é só, não é só uma escuta social. Pois é. Entendeu? Bom, eu quero chamar a participação também do cientista de redes, físico, escritor e consultor Augusto de Franco, que está lá de São Paulo por telefone também e está acompanhando a conversa. Eu gostaria que você fizesse a sua primeira intervenção. Bom dia, Augusto. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia a todos os ouvintes e participantes dessa conversa. Veja, eu sou uma pessoa muito conectada, né? Tenho milhares de amigos no Facebook, ando todo dia nas mídias sociais. Não fiquei sabendo desse processo, então ele não pode ter sido assim tão amplo, né? Só fiquei sabendo através dos meus amigos, como o Marcelo, que está aí, que acabou de falar. Isso mais ou menos foi a mesma coisa que aconteceu na articulação do Marco Civil. Eu tenho uma visão que é a seguinte: se esse decreto não cria nada de novo, se tudo já existia, para que o decreto? É evidente que o decreto tem uma importância, senão ele não teria, a Presidente da República não teria sido levada a assiná-lo, não é? Eu considero que é uma coisa assim, tipo assim, o nome daquele filme, Em Algum Lugar do Passado. É um decreto que cabia, vamos dizer assim, no mundo mental da época da Constituinte, na década de 80, porque a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade interativa. Não é de pequenos arrebanhamentos participativos. Esse decreto, assim, é tipo a justificativa de mecanismos como o orçamento participativo, não é? Uhum. Em que você recolhe da sociedade civil aquelas pessoas que você acha que devem influir naquilo que você está fazendo, e a partir daí cria um sistema estatal de participação social. Isso é chamado Sistema Nacional de Participação Social, mas na verdade é um sistema estatal. Nacional é o quê? Essa palavra nacional. Nacional se refere ao Estado-nação. Portanto, o Estado está articulando um sistema para a sociedade participar. E ainda está dando como exemplo as grandes manifestações de junho. Mas é curioso, porque as grandes manifestações de junho não foram feitas por um espaço aberto pelo Estado. Elas foram feitas na sociedade. Elas não foram uma urdidura do Planalto. Elas foram feitas na planície, não é? Foi a sociedade que fez isso. E o Estado, inclusive, reagiu muito mal. O Estado, num primeiro momento, e o partido que está no governo, desconfiaram, falaram que era manifestação da direita, falaram que eram elementos fascistas infiltrados, porque acharam que tinham perdido o monopólio do movimento de massa. O que eu quero dizer, para resumir nessa primeira intervenção, é o seguinte: não é necessário o Estado abrir sistemas estatais de participação social. A sociedade tem autonomia. Quando ela quer participar, interagir, ela faz. Ela não vai aproveitar um cercadinho que o Estado abriu para lá colocar as pessoas e criar essa simulação de que a população está participando. Ela não está participando. Alguns movimentos organizados estão participando. Agora, a força da sociedade civil não é ela ser organizada. É justamente o contrário. ela não ser organizada previamente, antes da interação. Legal. E a sociedade civil é um negócio imenso, no fundo, é a articulação, o ambiente onde estão todas as pessoas. Não são as organizações hierárquicas que não chegam a 3 ou 4 centenas, não é? Que vão participar disso e que podem representar a sociedade civil. Então, essas são as minhas observações iniciais sobre essa tentativa de criar um sistema estatal para regular a participação social. Algumas coisas que eu gostaria de destacar logo do que o Augusto acabou de dizer, que, primeiro, essa questão do estatal, do nacional, a confusão de estatal com nacional, a nacionalidade e o Estado, que não vivem divorciados, descolados um do outro. O segundo é essa sensação de anacronismo que ele apontou no início da fala dele, que as coisas acontecem quando já não adiantava mais, já não resolve mais. Quer dizer, o Marco Civil passou muito tempo sendo discutido, quando vem, vira uma coisa obsoleta, e a mesma coisa parece que está acontecendo com o decreto 8243. Antes da gente voltar para o Pop, eu queria que o Vinícius fizesse a sua intervenção, porque ele tem uma visão bem aguda sobre essa questão. Bom dia, Augusto. Bom dia, Pop. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Golo. Bom dia. Vamos lá. É sempre um prazer fazer esse programa aqui no Tema Livre, até porque o Tema Livre, de uma forma muito interessante, ele vem se mostrando um programa desprogramado, ou seja, muito pouca programação, muito pouco código fechado, o código é bem aberto, né? E a gente vem conseguindo abordar todo tipo de temática aqui do Golo, que pega uma fração, digamos assim, da cultura da sociedade civil brasileira, né? Da cultura, da sociosfera da sociedade civil brasileira. Nesse sentido, eu acho que o tema... Deveriam existir muitos temas livres nesse sentido, né? Ter muitos temas livres rodando por aí. É os mais variados formatos, né? Então, se eu fosse transformar o PNPS em alguma coisa, eu transformaria ele em temas livres. Ou seja, temas livres para que as pessoas pudessem chegar, conversar, interagir, opinar, cocriar, recriar, enfim, se apropriar do que de fato é o fazer do dia a dia da sociosfera, da sociedade, e assim levar da frente. Mas aí nós estamos falando de uma coisa que não é ligada à democracia representativa. E nem tampouco estamos falando de alguma coisa participativa também, né? O que eu acho interessante é o seguinte, no meu entendimento, tá, Marcelo e Golo e Augusto e Pop, o que está acontecendo é que nós temos uma democracia representativa extremamente falha, para não dizer corrupta e inoperante, ineficiente, onde você tem onde, digamos assim, existe um isolacionismo por parte dos partidos políticos enorme, quer dizer, é como se eles fossem de outro planeta e nós fôssemos desse planeta aqui, né? Existe uma relação de exploração, né, com esse cosmos social, uma exploração colonizadora, digamos assim, em termos de imaginário através das mídias. Sim. Colonizadora em termos de econômicos, né, da forma como você pode ter acesso aos bens ou não, etc. E no entanto, não, aqui no Brasil nem chegou-se a ter, de fato, uma democracia representativa completa, ou completa, sólida, ou sólida, né? Nós não tivemos isso, né? E, no entanto, já estão falando de democracia participativa, como se, já que não deu certo esse arranjo representativo aqui, onde só nós, né, nos beneficiamos, vamos falar de um arranjo participativo, que é uma coisa mais contemporânea, ou supostamente mais contemporânea, para ver se a gente continua no poder, né? É um pouco por aí. Não, a verdade, eu queria voltar agora para o Pop, lá em Brasília, e puxando essa questão, o Vinícius apontou um aspecto que eu acho bastante interessante, Pop, esse caráter corrompido das relações do Estado com a sociedade e os governos no país. O Brasil é um país que vive sempre correndo atrás, o Estado corre atrás, os governos correm atrás da realidade. Quer dizer, a coisa se instala na realidade, como o movimento de rua do ano passado, ele chegou ao Palácio do Planalto, ele foi recebido pela Presidenta da República, mas isso depois que já tinha ganho a rua, e mesmo assim não houve uma continuidade nesse diálogo, não houve um prosseguimento. Como é que você vê, você que está nesse Participar BR, como Participa BR, como é que você vê essa questão, essa dicotomia? Eu acredito que isso seja uma dicotomia, um anacronismo que a gente tem que vencer. Como é que você vê isso, hein? Golo, acho que é uma oportunidade até para a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, concordo completamente que nós estamos com uma crise na relação mesmo, Estado-sociedade, uma crise da representação, a gente tem concordância nisso. E o decreto não é um instrumento para resolver isso, né? Ele é um instrumento em que aponta. Eu acho que é importante a gente aproveitar, quer dizer, o decreto ganhou aí as manchetes, ganhou as redes sociais, então é também uma oportunidade para a gente esclarecer algumas coisas, né? O que o professor Augusto coloca de que não cria nada de novo porque é o decreto. De fato, assim, um decreto ele não pode, pela organização do Estado, ele não pode, não deve criar nada de novo. Quem cria é o Congresso Nacional, o professor Augusto sabe. Ele, na verdade, só organiza. Então, o que ele é? Ele é um repertório, um instrumento para a sociedade civil, para agora, a partir de uma ordem presidencial, que é o que o decreto resume, uma ordem presidencial não para a sociedade, uma ordem presidencial para dentro da administração pública, é isso que o decreto é. O decreto é a presidenta dizendo, administração pública, você tem que realizar as políticas públicas agora, cada vez mais com escuta à sociedade. Então, quando ela dá essa ordem, ela dá um instrumento para a sociedade civil cobrar e agir para o governo, exigindo que essas políticas sejam construídas dessa forma. E aí, o que eu acho que gera essa confusão que o professor Augusto colocou, parece uma coisa anacrônica da época da Constituição, eu acho que essa confusão ela vem porque o decreto ele faz duas coisas. Uma, ele reconhece um legado que já existe no Brasil há algumas décadas, que é o legado dos mecanismos de participação social já consolidados, que são esses que estão sendo organizados no decreto, que já existem, né? Como eu já disse, que não são criados, que é os conselhos, as conferências nacionais, ouvidorias e outros instrumentos. E, ao mesmo tempo, então, acho que na hora que ele reconhece esse legado, dá a impressão de que ele está criando uma coisa anacrônica. Mas não, ele está reconhecendo e empoderando esse legado, mas, ao mesmo tempo, quando ele reconhece os ambientes virtuais como um espaço legítimo de participação, e olha que detalhe importante que tem aí, ele não diz que os ambientes virtuais têm que ser os ambientes virtuais do governo. Ele diz que são as interfaces dos ambientes virtuais de participação social. Inclusive, pode envolver ambientes criados pela própria sociedade. Queria só também fazer um adendo aí, que o decreto diz que institucionalizados ou não. Exatamente. Esse é o ponto. E aí eu acho que é aí que entra naquela crítica do professor Augusto de que parece um sistema estatal. É aí que ele não é um sistema estatal, porque ele não reconhece apenas o que já existe de organização criada dentro do Estado de participação. Sim, reconhece as que existem, porque é importante reconhecer, já que é o que a gente tem. A gente não pode jogar fora tudo que a gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, aponta para o que a gente também acredita que é o futuro, que são as novas institucionalidades que não são as mesmas criadas pelo Estado. E é nisso que ele responde às manifestações de junho. Legal. Né? Ele responde em dois pontos, pelo menos. Um, em que ele dá para a sociedade um repertório, dá para a sociedade um poder, empodera a sociedade para participar das políticas públicas e ocupar os instrumentos que já estão aí e melhorar os instrumentos que já estão aí. Esse é um ponto. O outro ponto é quando ele aponta que os mecanismos virtuais, institucionalizados ou não, também devem ser reconhecidos pelo governo como espaço legítimo de construção de políticas públicas. Legal, Pop. E aí só um outro último ponto, Golo, é o seguinte, se eu compreendi direito da tua fala, em algum momento você mencionou que o Marco Civil estaria ultrapassado, obsoleto, alguma coisa assim, eu acho que é importante a gente problematizar isso. O Marco Civil da Internet é uma das legislações mais avançadas do mundo. Ela é reconhecida não só pelo campo, vamos dizer assim, da esquerda ou do partido, é uma legislação reconhecida por todos os campos políticos em vários países do mundo como uma das legislações da internet mais avançadas do mundo, e é recomendada, inclusive, pelo criador da web, por outros célebres personalidades da rede, como um exemplo para ser seguido por outros países, inclusive citando a possibilidade de uma legislação global sobre a internet. Legal. E ela é bem importante no que traz também a internet como direito fundamental e outros avanços como a questão da responsabilidade por terceiros. Acho que é importante a gente também aproveitar esse espaço para falar um pouco do Marco Civil, porque o Marco Civil ele também não está apropriado pela sociedade exatamente o que é, tem muita desinformação, tem muita gente achando que ele é uma coisa que ele não é, porque ele, na verdade, ele defende, ele protege os usuários na rede, então é importante a gente falar um pouquinho disso também. A proposta do programa é justamente tratar dos dois assuntos interligados. E agora, antes de passar a palavra para o Augusto lá em São Paulo, eu queria que o Marcelo pediu para dar uma observação rápida. É uma palhinha mesmo para poder falar sobre o Marco Civil. Realmente é uma lei muito avançada, mas eu quero reforçar um ponto importante que passou pela lei, por questões das pressões que houveram, que são os artigos referentes à guarda de logs. Isso, inclusive, internacionalmente, foi muito criticado, inclusive não passou em vários outros países. Aqui no Brasil passou. Nós vamos ter agora o decreto, né, do MCI, mas é lógico, evidentemente, que a sociedade ainda deve continuar mobilizada para fazer pressão no Congresso e até mesmo no Executivo para a gente debater essa questão da guarda de logs, que isso, Augusto, invade a privacidade. Augusto, você aí, São Paulo. Oi. Fala aí. Na verdade, a minha observação sobre esse decreto, ela é simples. Não é necessário fazer um decreto para que a sociedade civil se manifeste. Eu entendo que o decreto quis fazer com que a administração pública levasse em conta a opinião da população. Aí começam as dificuldades. A opinião da população, ela não se expressa através das instituições da sociedade civil dita organizada. Isso é uma pequeníssima parcela. Em geral, essa parcela é alinhada à posição política dos que fizeram e redigiram esse decreto. Como é que eu sei isso? Basta pegar os conselhos que existem, os fóruns, interfóruns, conferências, e fazer uma análise da composição deles. Você vai ver que a maioria das pessoas que participam desses espaços abertos pelo Estado são pessoas alinhadas com a posição governamental. Então, vai ser sempre assim se eu optar por escolher uma forma de representação da sociedade. É preciso entender o seguinte: nós queremos democracia participativa, mais participativa, então nós não podemos tratar de representação. Representação é preciso respeitar pelo menos o dicionário. Representação representativa. Os movimentos sociais, assim chamados, eles não são representativos da sociedade. Eles expressam tendências da sociedade. E não são representativos por quê? Porque não há nenhum mecanismo capaz de assegurar isonomia nessa representação. Você faz uma ONG, você organiza um movimento, mas o colégio, vamos dizer, eleitoral que vai escolher, eleitoral entre aspas, né? Não está determinado. Então, isso não representa, na verdade. Então, não representa. Mas aí você confunde representação com participação. Você escolhe alguns movimentos organizados para ir lá representar a sociedade, e isso não é verdade. No ano passado, quando a presidente da República chamou algumas pessoas para irem lá no Palácio do Planalto, depois das grandes manifestações de junho, ficou muito engraçado. Aquelas pessoas não representavam as milhões de pessoas que saíram às ruas nos protestos de junho. O que elas representavam? Alguns movimentos organizados, até fora do eixo, foi para lá, em suma, isso é uma maneira, vamos dizer assim, de não reconhecer esse caráter múltiplo, plural, esse caráter não organizável de maneira top-down da sociedade. É por isso que eu estou insistindo. Nós estamos já entrando numa sociedade em rede, em que a dinâmica é interativa, ela não é participativa, assembleística, okay, não é conselhista, entendeu? Okay. Se a gente quer captar o que a sociedade está dizendo, nós precisamos mais não fazer coisas do que tentar fazer para capturar essa energia da sociedade. Não é o Estado que empodera a sociedade. Legal, Augusto. Não é o Estado que tem que controlar a sociedade, é o contrário. O empoderamento, o Estado, ele serve à sociedade. Ele é o aparelho de Estado é composto por um conjunto de funcionários, de empregados da sociedade. Uhum. Não é ele que tem que dirigir, educar, dar a linha, conduzir, liderar a sociedade. A sociedade não precisa disso. Então, toda vez que a gente recalcitra em mecanismos conselhistas desse tipo, o que nós estamos fazendo é tentar capturar a sociedade e controlar a sociedade. Não libertar as energias, vamos dizer, criativas e empreendedoras da sociedade, que não podem se expressar por representação. Por representação nós já nos expressamos quando elegemos os nossos governantes e os nossos legisladores. Aí é representação estrito senso, que está em crise, como todos nós sabemos. Que é que está em crise. Inclusive, uma coisa que eu queria puxar aqui, já que você tocou nessa questão, é que as manifestações de rua em junho, elas rechaçaram a chegada dos partidos políticos que são os representantes legítimos dessa democracia representativa. E por que elas rejeitaram? Porque elas não são... Luiz Augusto, os partidos são instituições do velho sistema político. Exatamente, porque os partidos são... As pessoas que foram às ruas que quiseram dizer, foi simples, né? Esse sistema que está aí não me representa. Agora uma coisa que eu queria voltar também para passar a bola para o Vinícius, vou rolar a bola para o Vinícius agora em cima dessa questão e de outra que o Pop falou ainda há pouco, que nós temos uma legislação, um marco civil, que é tida como uma das mais avançadas, se não a mais avançada do mundo, e o Marcelo fez a ressalva dessa questão da guarda, mas eu gostaria de saber que mundo é esse que elogia tanto a nossa legislação. Que mundo é esse, por exemplo, que elogia tanto e reconhece que a legislação ambiental brasileira é a mais evoluída e, no entanto, nossa realidade, nosso cenário ambiental não é o mais evoluído e assim por diante. Eu gostaria que você entrasse aí. É como o Augusto fala, é um só mundo globalizado, né? Macrofinanceiramente, macroeconômico, com a correia de transmissão financeira. É esse mundo, né? O mundo do Estado-nação. Esse mundo do Estado-nação que divide em desenvolvidos, subdesenvolvidos e terceiro mundo, leva por diante. É esse mundo, né? Esse mundo, ele tá sendo desconstruído aos poucos por essa emergência de sociedade em rede, né? E quando você rolou a bola aqui para mim, me veio uma figura aqui interessante, sabe, o Golo? Foi o seguinte, você rolou a bola para eu falar de Copa FIFA ou a Copa das Ruas, né? Porque a Copa das Ruas é que para mim, é a grande Copa que está acontecendo no Brasil hoje e que aí sim é a Copa das Copas, né? E que está tá chamando a atenção do mundo inteiro. Que tem um significativo interessante, que pode gerar vários memes aí, né? De que a Copa das Copas da Dilma é a Copa das Ruas da população brasileira. Entendeu? Assim, das pessoas. Onde você está tendo uma ressignificação política violentíssima, onde os jovens, as pessoas, os coletivos e famílias inteiras estão indo para a praça, por exemplo, Largo do Machado, aqui no Rio de Janeiro, que o Augusto conhece bem. Não sei se o Pop conhece, mas enfim, conhece bem. Ali tem assembleia toda semana. Assembleia. E detalhe, Augusto, não é assembleia convencional, uma assembleia horizontal. Quer dizer, não tem alguém que inicia, alguém que termina. Todo mundo chega lá e bate papo. Nego só deu o nome de assembleia porque não tem outro nome para dar. Uhum, Ou seja, tem até mesmo os conceitos, né, as práticas, elas estão sendo reinventadas, né? E as pessoas estão começando a deliberar entre elas, na interação, né, sem a pré-configuração, várias questões, várias demandas, né? E isso não é só no Largo do Machado aqui não, é no Rio de Janeiro inteiro, é em São Paulo, é inclusive no Brasil profundo, como falou o Pablo Capilé na fala dele durante o hangout lá do PNPS que o Pop estava lá, né, Pop? Bem, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, isso já está acontecendo, né? Não é uma coisa que vai acontecer, não é, a gente, nós não estamos falando aqui de uma coisa que ainda vai acontecer, é uma coisa que já está acontecendo. Então a desconstrução desse, do que eu chamo de velho mundo, já é uma realidade, né? É. Só que é o seguinte, eu acho, o cara está tão individualizado na sua posição para manter poder, né, para manter poder, que ele pode até entender que existe esse fenômeno acontecendo, mas ele não larga a mão do osso, né? Ele não quer largar a mão do osso e faz de tudo para tentar capturar esses movimentos. Então, para mim, Marco Civil da Internet e o PNPS é captura, tentativa, é retenção, né? É muro, para você chamar para você, você trazer para você uma parcela que fique ali, digamos assim, mesmerizada, né, para sua proposta participativa, para sua proposta mais democrática, e para você se manter ainda no jogo, vamos dizer assim, você se manter ainda no, como foco de luz. Eu queria puxar uma coisa para o Marcelo, para você entrar, que é nessa discussão da representatividade, da participação, nesse ambiente da internet, várias vozes estão sendo muito mais ouvidas e têm tido muito mais visibilidade, entre elas a voz dos indígenas. Agora, ouvi, antes da gente vir para o estúdio, um post na internet denunciando a aprovação da PEC que determina que o Congresso Nacional tem o direito de mexer nas terras indígenas, de demarcar as terras indígenas, e essa denúncia feita, evidentemente, por grupos ligados ao movimento indígena de demarcação, que é a reclamação histórica. Isso é o retrato de como é que está divorciado, descolada da realidade, a representatividade que está em crise, e como é que essa sociedade tem a ânsia, a sede da participação. Eu queria que você continuasse aí. Eu queria fazer assim, só desenhar o seguinte: apesar das divergências, né, de Estado estar se intrometendo, eu corroboro com o seguinte: pode ser que tudo que a gente esteja fazendo ainda na tratativa, né, de discutir com o governo, mesmo que seja ainda nesse círculo mais fechado, né, de uma representatividade que não representa a toda a sociedade, de que hackear por dentro, né, utilizando as ferramentas que estão postas, que no caso são as leis, né, nós somos regidos, né, por essas leis, salvo a desobediência civil, é isso aí. Pode ser que todo esse trabalho caia por terra, né? Mas se a gente não tentar, a resposta negativa a gente já vai ter. Então essa é uma das divergências que eu tenho do meu amigo Vinícius e do Augusto, porque eu tenho esse lado masoquista ainda, né? Eu sempre brinco com eles. Eu tenho esse lado masoquista, e não sou só eu, né? Porque isso não é uma ideia minha. Tem uma galera. Você é um segmento aí. Existe uma galera que acredita, porque se existe um sistema, meu amigo, se existe um processo, a cultura hacker diz claramente, ela pode ser mexida e pode ser melhorada. Então a gente está trabalhando nessa questão. Eu acho que... Então no fundo você está com o PNPS e SNPS. Eu aposto no PNPS só por conta do artigo 18, que é o que diz. E aí, nesse artigo 18, eu vejo claramente a possibilidade de desmantelar essa questão de assembleísmo, de representação que não representa, por parte da sociedade, para a sociedade, né? Eu acho que é um caminho forte para a gente poder seguir na democracia líquida como modelo de transição para uma direta, tá? É uma visão mais lá para frente, com um monte de problemas no caminho para resolver, mas eu acho que é o passo que a gente tem que dar. E eu quero lembrar uma coisa: o PNPS, na verdade, olhando por outro ponto de vista, ele pode ser uma provocação também ao Legislativo, porque existe, dentre vários projetos de lei lá, a PEC 03, de 2011, que ela amplia significativamente o processo de participação social, inclusive acrescentando na Constituição a criação de PECs, por parte da sociedade civil, e o que é mais fantástico de tudo, através da internet, que é a instituição da cidadania eletrônica. É isso, na verdade, foi o que o Pop destacou na primeira intervenção dele, esse caráter, essa inovação, e eu gostaria que ele voltasse. Eu quero fazer só uma ressalva de que essa PEC da demarcação da terra indígena, ela passou na CCJ da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, e não na Câmara, como ficou assim muito genérico aqui, mas o fato de passar na Comissão de Constituição e Justiça já é bastante grave. É, na verdade, a única coisa que eu quero ver desse decreto é o governo fazer valer. É, vamos lá, Pop. Não, vamos lá, vamos lá. É, eu acho que, cara, nós estamos em pontos de partida muito, muito parecidos, né? Eu concordo com essa coisa que o Vinícius trouxe da desconstrução do velho mundo. É a minha utopia também trabalhar nesse novo paradigma. Eu não acho que a forma com que a gente trabalha hoje da participação social, ela é sequer suficiente. Eu acho que a gente tem que dar uma quebra nisso, tem que... Eu concordo com o professor Augusto, a questão da representação, de a gente trabalhar, criar instrumentos, né, de representação na sociedade. A gente não está atacando o cerne do problema, que é a crise da representação, é o não me representa, né? Ele citou aí as reuniões no Palácio. De fato, é difícil você fazer reuniões com pessoas e não ter essa manifestação da não representação, porque de fato você tem um limite aí, né? Mas eu queria lembrar também que, dentre as pessoas que foram fazer reunião com a presidenta no Palácio, estava o próprio movimento Passe Livre, que depois da reunião fez críticas contundentes ao governo. Então não era um grupo de alinhados necessariamente ali, somente pessoas alinhadas, mas concordo plenamente com a crítica da representação. E aí, eu acho que nesse ponto de partida nós estamos juntos, mas depois aparece um monte de fantasma e de história de filme de terror que atrapalha, eu acho, a gente poder unir forças numa coisa comum, que são os fantasmas dessa ideia que eu realmente não consigo entender, que é a ideia da captura. Porque, na verdade, o decreto, ele não exige nada, ele não é uma ordem para a sociedade. Já falei isso, ele não é uma coisa que transforma o que está acontecendo na sociedade. Ele simplesmente entrega um repertório, entrega um instrumento para a sociedade, e eu tenho plena concordância e convicção de que essa inovação que a gente precisa fazer da participação para passar para a interação social na relação Estado-sociedade, essa inovação não vai vir de dentro do governo. Ponto, não tem como. Ela vai vir da sociedade. E a sociedade já está fazendo isso. Então não faz sentido a gente falar em aprisionamento, em libertar a sociedade, porque a sociedade já é livre. Nós não precisamos libertar o que já é livre. A sociedade já tem total condição de fazer essas propostas, de colocar, de começar a executar essas lógicas novas. Agora, não vamos também romantizar a coisa, porque a mesma dificuldade que o governo tem de fazer essas mudanças, a sociedade também tem. O próprio Vinícius mencionou o que está acontecendo lá na Copa das Ruas. São as assembleias. Assembleia é um nome já ultrapassado, é um conceito ultrapassado, mas a dificuldade de encontrar um novo conceito, ela é grande, porque justamente nós estamos nessa mudança de paradigma. Então esse trabalho de encontrar esses novos conceitos, essas novas institucionalidades, tem que ser um trabalho conjunto, mas com muito mais ênfase na sociedade, porque eu acho que é daí que a inovação vai vir. Vai ter resistência dentro do governo? Claro que vai ter. Eu lembro quando, na aprovação da Lei de Acesso à Informação, a Controladoria Geral da União fez uma pesquisa sobre a cultura de informação do servidor público. Não estamos nem falando de partido A, partido B. Nós estamos falando do servidor público concursado da administração pública. E a cultura, naquele momento, no momento da aprovação da lei, ainda era uma cultura que tendia mais para o sigilo, ou seja, que tendia mais para o servidor entender que aquela informação não era uma informação que tinha que estar abertamente disponível para a sociedade, uma informação que era dele, da planilha dele, ou seja, é uma cultura política do servidor público que nós vamos ter que mudar também. Essa é uma cultura, Pop, que é ideológica, né? Isso já vem da manutenção do poder. É o que o Vinícius falou antes, do que o Marcelo falou também. E você abriu a sua fala agora, lembrando quando a presidenta Dilma recebeu no Palácio do Planalto o movimento Passe Livre em junho do ano passado, e a Maiara Vivian, que é uma das líderes do MPL paulista, quando saiu do Palácio, ela disse: a presidência da República está despreparada para a discussão sobre o passe livre. Por quê? Porque ela levou o estudo mostrando a viabilidade e quando, antes mesmo de entregar esse estudo à presidenta já disse a ela, olha, isso é inviável. Então parece que há, ao mesmo tempo em que uma vontade muito grande da sociedade de participar e ela vem dessa maneira como o MPL, como Fora do Eixo e Mídia Ninja, etc e tal, e encontra dentro do ocupando o poder institucional, uma visão que não condiz com as atitudes que está tomando como a presidenta, receber aquelas pessoas para dizer para elas que não adianta elas estarem ali porque não vão resolver nada. É, Golo, não, só terminando uma coisa da minha fala, quer dizer, eu acho que isso que você traz do passe livre é a tensão mesmo que está colocada. É uma cognição dentro do governo e a sociedade está criando uma nova cognição que o governo não está preparado e vai ter que, essa tensão vai ter que levar a isso. Agora, uma coisa que eu acho que eu queria, só para fechar o que eu estava falando, é que, na verdade, a gente tem que fazer um processo aí, que é o processo de usar esse repertório que a Política Nacional de Participação Social traz para fazer essas mudanças. A Política Nacional de Participação Social dá repertório para isso, dá repertório para a gente chegar, e principalmente do ponto lá dos ambientes virtuais e das novas formas de participação, dá repertório para a sociedade civil trabalhar nessa inovação e confrontar o governo, exigir o governo e trabalhar nessa mudança de cultura que a gente precisa fazer de fora para dentro. Então, meu apelo é, vamos parar de ver fantasma no decreto da participação social e vamos ver aquilo que ele traz, que pode ser um instrumento para a gente trabalhar junto nessa mudança, porque se a gente ficar nessa disputa em torno do medo disso, do medo daquilo, o que vai acontecer é que a gente vai reforçar o conservadorismo, tanto dentro do governo quanto fora do governo, e vamos perder a oportunidade de fortalecer essas redes progressistas que estão querendo transformar as coisas de dentro para fora, como o próprio Marcelo falou, né? Então, só acho que é um apelo que eu faço, uma mensagem aí nesse processo. Legal. Pop, muito obrigado. Muito obrigado. Augusto, só um minutinho, eu vou me despedir do Pop aqui. Muito obrigado pela sua participação. Ricardo Pop, coordenador do Participa.br, o portal para participação social ligado à Secretaria da Presidência da República, que participou conosco aqui desse debate de hoje no Tema Livre. Obrigado, hein, Pop? Um bom dia para você. Obrigado, Golo, Augusto, Marcelo, Vinícius, obrigado a todo mundo. E a gente segue. Grande abraço. Augusto, é você agora. Não, eu acho o seguinte. Os redatores do decreto, eles precisam entender o que está acontecendo no mundo. Veja só, o movimento Passe Livre, ele não foi o líder, ele foi apenas o desencadeador das manifestações de junho. Aqui o fator desencadeador foi o Passe Livre, a redução do preço das tarifas de transporte, mas no mesmo momento, na Turquia, estava acontecendo uma alta onda interativa cujo fator desencadeador foi outro, foi a remoção de um parque urbano, não é, para construir um shopping. No mesmo momento, na Bulgária, estava acontecendo uma coisa semelhante, cujo fator desencadeador era outro. No mesmo momento, no Egito, estava se caminhando para a maior manifestação social que já houve na história humana, que aconteceu no dia 30 de junho de 2013, que foi fundamental para a queda do Morsi, não é? Bom, isso significa que é uma dinâmica nova da sociedade. Ela não é mais assim convocada por um movimento organizado, entendeu? Que faz umas faixas, chama o pessoal. Enquanto estava acontecendo grandes manifestações aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, 530 cidades estavam fazendo a mesma coisa e com fatores detonadores distintos. Alguns eram contra a Copa das Confederações, outros eram contra a corrupção, outros eram contra outras coisas ligadas à saúde e educação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é preciso entender a dinâmica dessa nova sociedade. Na dinâmica dessa nova sociedade, na verdade, você não precisa construir mecanismos estatais para recolher o que a sociedade está dizendo e usá-la para melhorar o Estado. A sociedade não é livre, como disse o Pop. Ela não é livre porque em cima dela tem um Estado que a transforma como seu domínio, não é no sentido feudal mesmo do termo. Ela tenta ser livre quando ela se manifesta com as suas próprias pernas, andando com as suas próprias pernas. Agora, o que eu acho disso tudo? A questão fundamental é a democracia. Nós temos que defender a democracia e não permitir que ela seja restringida. Eu acho que esse decreto, ele não é inovador, ele é conservador. Ele anda para trás, quer dizer, ele foge para trás diante de um problema que nós temos, que é a crise de representação. Agora veja, a democracia representativa, com todos os problemas que ela tem, que nós já conhecemos e já comentamos, inclusive, neste programa, a democracia representativa é absolutamente necessária e indispensável para você avançar para novas formas de democracia mais interativas, mais condizentes com a sociedade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque onde não existe democracia representativa, você não pode ampliar a esfera das liberdades. Vai tentar fazer isso em Havana. Não, a alternativa é pior, né? Vai tentar fazer em Caracas. Meio minuto para você, Augusto, para encerrar. Então, nesse meio minuto, ainda remanescem no mundo 60 ditaduras. Por incrível que pareça, elas não estão diminuindo, elas estão aumentando. Neste ano de 2014, nós tivemos mais duas ditaduras aparecendo. Nesses lugares, sobre os quais vivem mais da metade da humanidade, parece incrível, né? Mais da metade da humanidade vive em ditaduras, não vive em democracias representativas. Não há possibilidade de radicalização e democratização da democracia. Então nós temos que pensar nisso. Como é que nós vamos defender a democracia que nós temos para alcançar a democracia que queremos? Eu acho que não é colocando a sociedade a serviço da transformação do Estado, e sim o contrário. Legal, Augusto. Muito obrigado pela sua participação no nosso debate. Esse foi o cientista de redes, físico, escritor e consultor e palestrante Augusto de Franco, lá de São Paulo. Muito obrigado, bom dia para você, Augusto. Eu que agradeço. Agora, 2 minutos para cada um de vocês. Aí vou deixar o Vinícius por último. Não, vou botar o Marcelo primeiro, porque o Vinícius vai encerrar o programa, que a pauta é dele, vai. Pronto. Eu queria só realmente reforçar essa questão do decreto, de realmente ele fazer valer. Eu acho que ele vai morrer antes de ir para a rua, se o governo não colocar de forma clara, né, de que a participação direta ela realmente existe dentro do decreto e vai ser, né, executado. E dá só um exemplozinho do que isso quer dizer, porque eu acho que vale a pena a gente colocar questões práticas, né? Uma das causas ao qual eu sou ativista é a questão da universalização da banda larga, que tem tudo a ver com o processo de participação social dentro de uma sociedade conectada. Nós temos hoje a oportunidade de viver uma era onde nós temos um meio de comunicação altamente conectado, altamente interativo, e que pode permitir realmente florescer essas democracias, né, essas formas de democracia que o próprio Augusto fala. E eu quero dar um exemplo prático, por exemplo. Cabe à presidência da República, por exemplo, decretar a banda larga em regime misto, que ainda assim, dentro da hierarquia, né, dentro desse modo do Estado estar regulando, né, as coisas sociais, inclusive, esse decreto ele garantiria a universalização da banda larga com base de que a gente poderia utilizar recursos públicos para ampliar essa infraestrutura. Então, se a gente tem um PNPS que abre uma oportunidade da sociedade opinar direto sobre as questões que cabem ao executivo ordenar e executar, está aí, então, uma boa justificativa para a gente poder lutar e garantir que o decreto realmente venha a valer. Pelo menos nesse ponto inovador que é o artigo 18. Mais do que abrir essa possibilidade, eu acho que esse programa concita o cidadão a participar. Ele não só abre a porta institucional do governo, como ele diz, olha, venha e se aproprie desse espaço. Na verdade, só para poder fechar, é exatamente essa linha de raciocínio, Golo. Obrigado por ter complementado. A ideia é a gente criar uma forma de exercitar essa participação das pessoas perante a política pública e, de fato, a gente migrar para novos modelos de democracia ou novas formas de democracia. Legal. Esse foi o Marcelo Saldanha, que é membro do ISOC Brasil e presidente do Instituto Bem-Estar Brasil. Também agora você, Vinícius. Vamos lá. 3 minutinhos. Uau. 2 minutinhos. 2. Rapidinho. Golo, eu acho que de todos os programas que nós fizemos aqui juntos, eu acho que o que eu poderia botar uma hashtag, digamos assim, seria a questão de que nós, nesses tempos de mudança paradigmáticos que nós estamos vivendo, está nascendo, as pessoas estão, os indivíduos desse mundo velho, dessa hierarquia, como ele colocou, né, desse mundo de Estados-nações, de um só mundo globalizado, macroeconômico, estão começando, na interação, a se perceber como pessoas. Ou seja, em termos da evolução humana, pela primeira vez, nós estamos conseguindo nos enxergar humanamente. Porque o humano é mais uma configuração do que propriamente a questão é uma configuração de interação entre eu e você, do que propriamente uma coisa que eu nasci inata comigo. Eu nasci primata, eu nasci um primata evoluído, com grande cérebro, etc. tal, Homo sapiens, etc. tal. Mas eu só me torno humano na interação. Né? Quer dizer, então, a gente está começando a se humanizar agora, depois de 500 milhões de anos. Entendeu? A gente está começando a se humanizar agora. Então, eu entendo que isso é muito novo, sobre todos os aspectos. Né? E esse novo é a linha de transmissão de toda a sociedade nova que está vindo por aí. Esse é o desafio, né? É o grande desafio. Bom, antes de encerrar o tema livre de hoje, eu quero fazer o registro aqui de que no Facebook, o Anapuaca Muniz Tupinambá, que é um líder indígena aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, ele acaba de replicar aqui a íntegra desse decreto 8.243. Portanto, vá lá na página dele no Facebook. Um grande abraço para todos e nós voltamos amanhã às 10h05. Nacional!